Lima Papa Mike visual. Lima Papa Mike, frequência livre para coordenação em pouso. Presente, frequência livre. Obrigado, bom trabalho. Lima Papa Mike. Ele voa 4. 4131, no chame centro Recife, no 251, no alterno 3325. Para 7203, desça para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 7203 para 2000, autorizado LS X-Ray, reportará no lote. Romeu, sou Los 36, autorizado backtrack. Informe livrando para o Patinco, parte da Aristar. Ué? Trip, sou Docologia 36, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208. Controle Salvador, Trip 5241. Trip 5241, contato radar de decolagem, suba ao 200 na saída Arbor. 200 na Arbor. Trip 5446, boa, prossiga na chegada MAN, desça para 4000 pés, o altímetro no 013. Coloque o passo 7203, seu campo ali. 7203, completa o ILS X-Way, chamando torre 18, decimal 95. Torre Salvador, aqui é o FAB 7203, na final do ILS X-Way para pista 90, ainda com 35. Gente, FAB 7203, vento 180 graus com 10 nós, reporte embaixo travado. Tá pra embaixo travado, 03. Do de Cairo, confirme o POV. 1-0. Siga com referência visual ISO 1500 pés via corredores. Reporte ingressando em Interlagos, no altímetro 1013. Aqui é o Fábio 7203. Prossiga. O trem baixo checado. Solicita presente cancelar o procedimento. Vai fazer uma passagem baixa sobre a base aérea e depois ingressa no circuito de tráfego visual para pouso final. Infosera 7203, informe sinal emitida. Passará 03. Plano instrumento modificado aos 4 horas. Quatro, quatro, meio, está autorizado direto o toque da presença. Só para passagem, eu faço 7203. 203. 7203, informe, girando para a perna do vento. Para trás, girando para a perna do vento, 03. Zona 7, controle Salvador, prossiga na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 1.013 ao altímetro. Comando para a terra do vento, FAB 7203, para fazer o tráfego a 1.500 pés. É, 7203, não há tráfego a informar, reporte girando base, baixo trabalho. Vento de superfície, 180 graus com 7 metros. Passará girando base, FAB 7203. Reporte para paraquedistas fora, Juliette Quebequilo. Gerando base, FAB 7203. Tem 7203, autorizado. Pouso pista 1-0. Autorizado pouso na pista 1-0, FAB 7203, poderia confirmar o vento? 180 graus, 8 nós. Capitão. A rotatória da presente está livre, que usa o VXA. Romeo Oscar Controle. Juliette Quebec, que o efetuou o lançamento de paraquedistas, confirme. Afirmo. Piado, Kilo. Me tá que quem é que uniforme? Pelo Quebec Serra, chame Torre 18 decimal 95. Graças. Pote militar, estacionar a frequência livre. Se o solo for as 47, boa. Gente, como é que você é? Não atrasa para informar, autorizado a agilizar, poste na curta final para pouso no 7. P5446, prossiga para 2000 pés, está autorizado a LS X-Ray, reporte boca de dor. Sistema para 2000, autorizado IMS, depois será estabilizado. Passa. Gente, mantenha o ponto de espera na 9h30. Serra, visual cabeceiro no 7? Afirmativo. Foi autorizado, vento 80 graus, 9 nós. Pouso autorizado no 7, vento 80 graus, 9 nós. Vente Serra, pouso autorizado. Fechando a metade do 7, autorizado decolar. Vista 10, vento 80 graus, 9 nós. Interlagos, altímetro 1013. Uniforme, aguarde o Kilo Quebec Serra ingressar na parte 5, está na curta final para pouso. Após estar autorizado, tá aqui, Hamilton Ponte de Espera. Temos aeronave para efetuar lançamento para aqui sobre o Veracruz. Confirme seu POB, o quilonóstico. 1-0, copiado. Daniele Manteiro, questão 0. Chané 6327, pode chamar o controle. Afirmo, decolou 5-1, bom voo. Decolar a frequência de controle? 1-2-0, decimal 8. 208, bom trabalho. Controle. Salvador, voo Chané 6327, boa. Voo Chané 6327, boa. Contato radar na decolagem, subo 240, Ferro da El. 240 da EL, só precisa coordenar, por gentileza, nível 1-8-0. 1-8-0, coordenaremos, 6327. Nível também da presente, prova, Leda. Direto Leda já está livre, 6327. Direto Leda, 6327. Quebec, luta para nós, controla o lançamento. Gente, reporte para aquisitas fora, ajuda a Quebec, Kilo. Puxa na 6327, nível 180, aprovado, assim como a proa direta de Léus, confirma intenções. Opa, melhor ainda em Léus, direto de Léus e 180, 6327, grato. Enter. Trip 5446. Completo LS X-Ray, chamando Torre 18395. 18395, boa. Quebec, Kilo, pronto para descida. Juliette, Quebec, Kilo, desça com referências visuais. Reporte passando 2.500 pés. Ultrapasse a papai e aguarde o Citation ingressar. Rapaz, siga para o 4-5. 288, 5241. Quebec, Kilo, reporte passando 2.500 pés. Quebec, Kilo, reportará passando 2.500. 446, reporte baixo e travado. Ventou no 80 graus, 10 nós. Reportará com o trem, 5446. Vital, informações. Kilo Romeu, ótica da presente, prossiga direto rotatória. Kilo Romeu, ótica. 1966, ciente dos desvios, após desvio direto PUCA. Contato radar na decolagem, suba ao 370. 370, pode desvio, PUCA, gol 96, obrigado. Tá, 3217, desça para 2.500 pés, o altímetro 1013. 3, 2, 1, 7. 7, quebra aquilo, frequência livre para coordenação. Bem. Kilo Romeu, ótica mantendo a proa da rotatória, chame torre 18 decimal 95. Charlie Kilo Romeo Oscar, reporte final no 7. 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo leste, mantendo 1.500 pés, tráfego de pequeno porte, prosseguindo visual para a final da 1-7. Não interferirá no seu ILS. 7-3-2-9-7. Tá pronto? Decolar, pista, rota 7, Whiskey, Califórnia, vento 180 graus, 10 nós. Eu mantenho a posição, Xeme 330. Romeo Oscar, tá só pro final de 4 milhas da final 1-7, a sua direita irá passar um reboleiro da TAN na final da 1-0. Trip 54-6, solo 5-7, chamando 2-1, decimal 1-0, solo. 2-1-1, boa. Esse que é Califórnia, decolou 5-7. Ao cruzar o campo, transfere no 208, bom voo. Cruzar o 208, obrigado, senhor. Deus não cruzado, alinhar e manter pista no zero. Zona. Completa o ILS X-Ray, chamando Torre 18 desse 995. Boa tarde, 3217, X-Ray. M331 autorizado a decolar, né? Com 990 graus, 10 mais. Boa tarde, 3217, após quando embaixo e travado. Né? Com 180 graus, com 10 mais. 7-3-2-1-7. Leme agora do quilômetro. Afirma, repórter interceptando o final no 7, meu Oscar. Uno 966, chame centro Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Puxa na 6327, chame centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. Primário 251. Desculpe, amigo, vou chamar o controle agora. Opa, valeu, bom voo. Obrigado. Você travou 3217. 3217, é um tráfego à esquerda da cabeceira 1-0. Parafuso na pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação. Vento 180 graus, 10 nós, autorizado pouso 1-0, TAN 3217. Se o tráfego de pouso 1-0, TAN 3217. 7, frequência primária do centro 251, hoje na M3-27. Passou, M3-3-1? Sim, ele colou 5-9, bom voo, M3-3-1. Estamos com a frequência? 120, décima 8. 08, obrigado, bom final de semana. Boa tarde, Oxena 6331. Boa tarde, 6331. Contato radar na decolagem suba 360, saída da El. 360, poderia voar da El, Leda? Prossiga direto, Leda, Oxena 6331. 6331, obrigado. Trip, na final é boa da tela, após a mesma autorizada linha de manter. Nossa, porra, autorizado no 7 vento, no 0 grau, 10 nós. Eu vou no 7, só no 02, chame no 21, no decimal 1 a 0. 21 a 0, vendo. No 21 a 10. 21 a 10. Trip, a linha cola. Vento 1 a 8, 0 grau, 10 nós. Boa tarde, 6321, autorizado a linha de manter, pessoal, galera. Passando a 970, chame centro Recife, em 12545, alterno 2685. 2645, 2685, obrigado. Trip 927.04, chame 1-20-08, meu voo. 208, boa tarde. Controle, boa tarde, o Trip 5627 está no perfil da PUCA. Trip 5627, contato, radar na decolagem, suba 190, sai da PUCA. Autoriza da presente, Jamo. Direto Jamo, está livre, 5627. 5627. Ana 321, autorizado a decolar, vento 90 graus, 10. Boa, 05, você vai ser livre no corte, boa, meu. 3210 decolagem 06, chame 120 décima 8, por favor. 308, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, Oceania 6321, boa tarde, 1700. Boa tarde, 6321, contato radar na decolagem, suba 320, saída Arbor. Sim, Brasil, 320 na Arbor, 6321. Quantidade direto Arbor? Autorizado direto Elefa, 6321. Direto Elefa, obrigado. Meia 331, chame centro Recife 1251, alterno 3325. 1251, 3325 Recife. Obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, cordial boa tarde, 2263, Passaredo, mantendo, 70, transfere. Passaredo 2263, acena a identificação, prossiga a chegada a Mari, o altímetro 10 no 3, reporte da descida. 1013, reportará para a descida, 2263, Passaredo, mais 3 minutos, senhor. 63, prossiga direto Itap, desça para 3.000 pés, 1.013 é o altímetro. Olha o 5627 voltando da trip. Vento 90 graus, 8 nós, pista 90. Federação 5627. Confere 6320, confere 6321, chame Centro Recife, 1260, alterno 288. 260, 288, obrigado. Pega 3955 ali, mantém, posta na zero. Bruno 097, decolou os 15, chamei no 20298, por favor. 208, obrigado. Sim, claro, são quantas pessoas? Sr. Boa tarde, com 1097, decolou a pessoa da Dael. 1097, boa, contato radar na decolagem, suba ao 360. 360, com 1097. 5627, solicite agora o Centro Recife em 12685, alternando 2545. 155, decolou 18, chame 120, decimal 8, por favor. Salvador, 3155, decola na Dael. 3155, contato radar na decolagem, igual 340, série da Dael. Dael, sobe 3455. Dois, após o TAP 21, desça para 2000 pés, LS aqui se autorizado, reporte do operador. 2000 pés, o TAP 21, passaré para 2063. 1097, chame centro Recife, 1251, alterno 3325. Estabilizou, tem um campo à vista, Passaredo 2263. Passaredo completa, ele é sexto, chamado Torre 183195. 11895, a Torre 5. Torre Salvador, Passaredo 2263. Série Passaredo, reforço com embaixo travada. Vento 180 graus, 8 nós. Boa tarde, repórter aí, baixada e gravada. Passando o externo, baixada e gravada, Passaredo 2263. Sete Passaredo, foi autorizado, pistão zero. Ok, qual vento, senhor? 180 graus, 8 nós. Pista no 55, chame o centro Recife no 251, alterno 3325. 1251, 2223, solas 28, chamino 2, 121, decimal 10. 121, na zero? Afirmo. Confirme. Meia nove, desça para 2000 pés, ajuste o 093, chegada Bosch. No 4, decolou 3-2, chega no controle. Boa. Tomara, boa, obrigado. Salvador, boa tarde, está no 3-1-4, decolando a Momo, usa 2 meses para a esquerda. Chegamos a 3-1-4, contato radar, suba ao 3-4-0. 340-6314. Azul 4206, chegada a Mad, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Salvador, Oceanair 6314, poderia nosso ponto ser presente? Confirme. 6314, poderia nosso ponto ser presente? Negativo. Decolar, vento 180 graus 79. Alto, 1-0.